Era uma vez, duas criancinhas. O mundo faz de conta, era onde eles viviam. Seus nomes eram José e Maria. E verde e amarelo era a bandeira que vestiam. Queriam viver com felicidade, mas pra isso era preciso saber sempre a verdade. Os adultos hipócritas provocavam sua ira, pois quem é puro não gosta de conviver com a mentira. Mas Zezinho e Maria eram puros, porém sabidos. Deixavam tapados um dos lados dos seus ouvidos, pra não entrar por aqui e sair por ali. O que escutavam e achavam importante refletir. E na TV, as histórias que os adultos contavam, eles gostavam de ver, mas nem sempre acreditavam, se revoltavam vendo coisas que até cego já viu. E resolveram fazer uma lista com as maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. De uma mentira absurda encabeçava o hall. Deus é brasileiro, só se for no futebol. Certas frases conhecidas são mentiras e ninguém nega. Por exemplo, a justiça é cega, quem prega isso é canalha. Espalha. Porque aqui a justiça tarda e falha. E o Zezinho gargalha com outra mentira boçal. Qual? O brasileiro é cordial. Mas que gracinha, imagina se não fosse. Se o brasileiro é amável, Adolf Hitler é um doce. Porque a lei de Gerson é o nosso evangelho. Todos querem se dar bem e não se respeita nem os velhos. Dizem também que o pobre é malandro, mas o povão tá só ralando. E quem tá armando são os grandes empresários e empreiteiros. Mas até hoje só prenderam o PC e os bicheiros. No país da impunidade tudo é contraditório. Deixam o resto em liberdade em troca de um simples bode expiatório. É situação patética. É real ou ilusório o processo de restauração da ética? Será que é boato? Zezinho e Maria perguntavam, enquanto isso anotavam. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. Mentira tem perna curta e se desmente facilmente. Zezinho estava em frente a uma loura linda, inteligente. E tem gente que diz que toda mulher bonita é burra. Quem acredita merece uma surra. Dizem que o bebê vem da cegonha e que cresce pelo na mão se bater uma bronha. Mas o pequeno Zé não acreditava que se crescesse ele raspava. A lista de mentiras aumentava. Comunista come criancinha. AIDS é doença de gay. Mentira. Comunista, bota a camisinha. Mariazinha ficou mocinha e descobriu que era caô, que só existia sexo com amor. Aprendeu a falar inglês e viu que não é só filme brasileiro que tem muito palavrão. Pois foi no cinema e ouviu tudo que eles cortam na legenda e na dublagem da televisão. Queriam as verdades sem cortes, queriam liberdade, queriam independência ou morte. Perguntaram ao fantasma de Cabral a história real entre Brasil e Portugal. Não foi sem querer que descobrimos o vosso país. Nós portugueses não somos burros, como se diz. Outra piada que não era nada séria era que a seca do Nordeste era culpada da miséria. Desculpa esfarrapada, puro blá blá blá. Pois se os políticos quisessem, eles faziam o sertão virar mar. Tem também a lenda eterna da falta de verbas. As moscas mudam, mas é sempre a mesma. E a lista continua sem parar, com mentiras que o Pinóquio teria vergonha de contar. As maiores mentiras do Brasil. Vocês só mentiram pra 1º de abril. As maiores. Diziam que o Brasil era o país do futuro, mas eles viram que o melhor era viver o presente. Zezinho e Maria decidiram mostrar pra todo mundo que é mentira que o Brasil não vai pra frente. Eram crianças, tinham muita esperança, mas não queriam esperar, pois quem espera nunca alcança. Acharam nojento todo aquele fingimento e começaram a ficar violentos. O brasileiro tá cansado de ser enganado. Daqui pra frente os mentirosos serão informados. E começaram assim uma revolução. Controlaram todos os meios de comunicação e revelaram sua lista com as milhões de mentiras que atrasavam a ordem e o progresso da nação. Só tinha uma saída pro país: acabar com as mentiras pela raiz. E como toda revolução deixa cicatriz, uh-huh. O sangue jorrou feito um chafariz. Foi uma vitória do povo e no final da conquista Zezinho e Maria puseram fogo na lista das maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra 1º de abril. E ao voltarem pra casa encontraram seu pai emocionado por tudo que eles tinham aprontado. Uma nova era tinha começado e não era à toa que os olhos do coroa estavam encharcados. Uma lágrima desceu e Zezinho percebeu que descobria mais uma mentira nessa hora. Homem também chora.